219-4-219. Calagem o passageiro 2223. 3, posição 62. Golo 923, após a passagem da American Airlines do retaguarda, autorizado que tiver estacionamento, chama quando pronto para o táxi. Após a passagem do American retaguarda, autorizado por tiver estacionamento, chamará para o táxi. 1923. Salvador, azul 4298, livrou. 4298, prossegue de alfa, chama antes da Juliette. Prossegue via Alfa, chama antes da Juliette, azul 4298. 2 terno, agora torre 18, decimal 62. 18,62, obrigado. Salvador, bom dia, Alta, 3259, informação, Alfa. 3259, controle Salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro 1015. Ready to copy? Yes ma'am, go ahead please. Clear to Galeon, flight level 430, runway 10, confirm your route, confirm your flight plan. Your departure is Dial, after Dial fly heading Leda, and after Leda Bidev, Bravo, India, Delta, Echo, Victor. Enjoy, upper November 857, and you had your route. Skulk 5010, and frequency approach control, 119, the small 8. Okay, November 70, Foxtrot Lima is cleared to Galeão via flight plan route, flight level 430, departure runway 10, depart to Dial, Delta India Alpha Lima, and from there Bidev, 5010 would be the squawk. Your departure is Dial, Delta Alpha Echo Lima, and it's correct, coming for, clear to set up, coming for a taxi. Fox Lima, roger. We'll confirm the startup as soon as the passengers get here, which should be within the next few minutes. Okay. Thank you. Salvador, no 1435, parou, pushback acionamento, posição 05. No 435, vai manter no escuta e aguardar para o push. Você vai aguardar no 435. No meio azul 4298, assim que a aeronave da Gol no 62 inicial táxi, está autorizado para prosseguir para o 08. Após o início do táxi da aeronave da Gol, autorizado ingresso para a posição 08, azul 4298. Fala Salvador, bom dia. Oceana 6225. Escuta a autorização para Brasília 3405 da Juliette. 6225, prepara a Momo Albonite, está guardando a para o táxi, o voo 1923, com 159 a bordo, autonomia 4 horas e 5, alterna o Galeão. Quatro horas e 15, confere? Afirmativo. Por gentileza, prossegue via Pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 786. Altímetro agora marca 1015. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 786, 1015. Autorizado para Guarulhos 340 é o nível, decola da 10, saída da EL, Leda Bidev. Bidev intercepta o risco 50 e prossegue até o destino. Aciona 5002 no transponder, 119,8 controle. Autorizado Guarulhos. November 02, 19. Cruzamento correto, última proposta 02. Tá bom, tá bom, tá bom. É o número 2, aguarda por gentileza. Aguarda. 2223, prossegue de alto no chamante da Juliette, bom dia. Alfa, de Juliette, bom dia. Papá, meu índio, November Alfa, cópia. Qual foi o trânsito que prossegue? Utilizado voo local no PES da Coladão no 7 no Axé, após decolagem em curva direita, a cena 01 no 5 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Zero 02 a bordo. Confere? Fracionamento táxi 186.015, bom voo entre November Alfa. 923, autorizado. Ingresso e decolagem, uma centena com 10. Autorizado, alinhar e decolar. Voo no 923. Pode ficar treinado. Vai ter acionamento, chama ataque. Tá, autorizado, feedback acionamento, voo no 435. Afirmativo, chama quando pronto para o ataque. Chamarão no 435. Tente 2223. Assim que o tráfego da Gol ingressar na saída do pátio 3, você foi autorizado para o último 5, está autorizado para prosseguir para remoto no 4. É o Gol que está na 4? Então, que está no 5, que já iniciou o push, ele vai ficar na saída do pátio 3, esperando. Aí o seu ingresso da Juliette, ok? Você é 6225, e pronto para pushback acionamento. É o número 3 no pré-push, o Xanay 6225, está pronto para a cota? Pronto. Autorizado Brasília, 320, decola da 10, sai da Momo, Albu, Nitsa, após prossegue para o Ida, Whisky 10, conforme rota. Aciona 5014 no transponder, 119.8 controle. Autorizado para Brasília 320, decola pista 10, saída Momo Albu Nitsa, após Puído, Aperuíssimo 10, conforme rota 5014 no transponder, 5198. Gentileza, previsão para o 6218. Acredito que é uns 15 minutos. Paulo, tá. Prossiga. 10 minutos. Controle web 580 na pesquisa. 223. Abjeto 5826, controle de Salvador sem identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 015. 15 Mare, Mare. Controle Salvador é o Gol 1923. Gol 923, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Conforme autorizado, inserção nível 360, Gol 1923. O controle pode confirmar para o F-50 a altitude indicada? Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5097 no transponder, 119.8 controle. 350 para Recife, perfil da PUCA, transição Aracaju. Decolada 10, com curva esquerda, 5097 no transponder, controle atrás, 19.8, chama 6312. Cotejamento correto, chama pronto para o push. Chamarei 63. solo, gol 1485, 103 a bordo, autonomia 12 horas e meia, servindo Aracaju para o caso. Seguida, pistana 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, portaré estabilizado, tá 3, 2, 5, 4. Moto no 4, tá ok? O gol 1435 prossegue via pátio em de alta no ponto de espera 118.6, altímetro 1.015. Ele chamará no ponto de espera gol 1435. Solo 3522-1-9200 para a vitória da Conquista, informação Juliette. 5221, prepara a voa levar direto, aguarda a copia. Não se escuta para fora, voa levar. O TAN 3663, após a passagem de tráfego da Gol retaguarda, autorizado o posto 02. Após a passagem, se desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 05. 4 mil pés, 1-0-1-5, chegar a ponta, pode voar, bom? Mike, Eco Delta, como recebe o controle? Eco Delta, como recebe o controle? Corre, Salvador, gol 1-4-5, ponto 0-0-0, pronto. Gente, reporte pronto para descida. Entendeu, autorizado ingresso, de decolagem, gol 1-4-5. Bom, três voar, bom, senhor, um pelo. Negativo, mantém chegada. É chegada mesmo, né? Do nome. Gol 9923, submantém a linha 360, centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Recife 125, 13325, grato, bom dia. 1923. Obrigado, bom dia. Construir Salvador, bom dia, gol 1435, 2 mil pés, para o 220. Saída da Elveda. Contato errado na decolagem, prossiga conforme autorizado, submanter nível 240. Submanter, confirmando 220, né? Ah, o controle. 240, no 435. Eficiente, submanter 240, gol 1435. Aqui é com o Delta, desce para 500 pés, o ajuste no 05, reporte visual com campo. Campo. 859, visual, localizador. Tá 3859, complete a aproximação, torno no 8 decimal meia. 8 decimal meia, bom trabalho. Dois Salvador, bom dia, tá 3859. A 3 milhas Índia Serra, está no Baixar Trabalho. 3889, temposo autorizado na 10, uma centena com 8, ajuste 1015. Atenta um trator, lado esquerdo da pista. Gente, eu tá 3859, de repouso com pista alegre. 5, autorizado LS X-ray, piscina 0, reporte estabilizado. 2000, Mari X-ray, com 1015, ali. Canal 6225, após a passagem de tráfego da retaguarda, autorizado push no 01. Após a passagem do tráfego na retaguarda, vive puxa acionamento do Canal 6225. Ground, November 70, Foxtrot Lima, our startup is still valid. VOT startup, come for a taxi. Could you confirm person on board? Yes, we have 9 persons on board. Conrad is here. 6 passengers, 3 crew. Thank you, sir. Clear to set up, come for taxi. Will do, thank you. Patango mantendo, escuta e aguarda a cópia. Almeia. Delta, bom dia, o ajuste no 0 no 5, mantém a aproximação, reporte vertical para o Itapuã. Mantém o ponto de espera, o Índia November Alpha. O Mike Alco Delta, ajuste 1015, reporte vertical para o Itapuã. Dois anos, pronto para cópia? Tipo 5220 na escuta para cópia. Botão Lima Tango 44, a intenção é Magre Zeus. Decola, tem condição de decolar 17, já comprou o norte? No final da 1-0, reporta gerar base pistão no 7, Mike Ecodato. Decolagem 17 com Proa Norte, coordenação com a Torre Salvador. Aciona 0197 no transponder, 1198 o controle, destino Madre de Deus. O hotel é Matango. Firme apenas o transponder. Correto, PLB. Afirmativo, operacionamento taxa 2, 108.6, bom voo. Tá 3663, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém, 3663. 3859, solo 04, direita 121, decimal 9. Direita 219, bota lá. 5221? Afirmativo, já havia chamado duas vezes e não obtive resposta. Pronto para cópia? Afirmativo. 5221, Salvador Conquista, autorizado 200, nível, decolagem da 10, primeira curva direita. Prefira sair da Goleval após Eval, direto destino. 5031 no transponder, o controle em 1198. Bom voo, 3521. Autorizado 200 Conquista, Goleval após Eval, direto destino, decolagem da 10, curva direita, transponder 5031. controle 398, 35321. Correto, cotejamento e reposição do plano para treinamento push. Vamos lá para o treinamento push, 35321. 3259, levou a Fox Trot. Para o táxi com 99 a bordo, 4 horas e 10. Lanterna com. Firma, ativa Xenem 6225 via Índia no ponto de espera chamatório 386, o time para agora no 015. Via Índia, ponto de espera 386, chamatório 6225. Totalmente bom dia, passageiro do 2223, com informação Juliette, autorização Vitória Fio. Firma, ativa. Vamos atualizar agora a informação ATIS. Mas a única alteração é o altímetro no 015, passe 2223, 260, Vitória da Conquista, mais um minuto cópia, por gentileza. Sem problema. Solta 3859. 359, táxi via Alfa, reposta Anja, táxi Juliette, por gentileza. Alfa, Anja, Juliette, 3859. Solta 3304, Brasília, número 2, cópia. Informação com segura Juliette, atualizando apenas o altímetro no 015. Confirme o tráfego, chamou o limpa para Mike. Gente, o limpa para Mike, eu não tenho plano, ok? Decola o 06, controle agora em 119.8, bom voo. 098-3663. 11:15, gente, eu vou checar junto com essa letra aqui. Aguarde um minuto. 6225, autorizado a alinhar e manter. Prepare para iniciar a decolagem, fica autorizado. Alinha e manter. 63. Webjet 5826, complete aproximação, torre no 8.6. 86. Autoriza direto da El por 3663. Foi da El 3663. Da El. O Xenem 63 no 1, desce para 2010, o ajuste no 05, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 2015, para LS 63, o 9. Na 6225, tem livre decolagem da pista 1-0, vento 1 centena com 1-0 nós. Livre decolagem, você na 6225. O Mike é com Delta, após a liberação do ingresso aí, tá autorizado até o parte 4, ok? Bateria 2223, pro copiar. Copia, prossiga. Bateria 2223, Salvador Vitória da Conquista, nível 260, decolagem da 1-0. Primeira curva direita, prefiro sair da Gola Eval, após Eval, direto Conquista. 5573 no transponder, 198 ao controle. Bateria 2223. 260 autorizado, decolagem 10, curva direita, igual após Eval, 573 no transponder, 198 ao controle de saída. Confirme a saída e o transponder. É na Gola Eval. E o transponder? 5573. Correto, posição remota, reposto quando pronto, pressionamento push. Reporta. Posicionamento no 038, Chanel 63, número 2. O Chanel 6225, decola o 08, controle agora em 119.8, bom voo. 98, Ocean 225, bom dia, obrigado. Cancelador está 1-0. 63 no 1, complete aproximação, torre na noite, decimal 6. 2263 no 1, bom dia. Controle, bom dia, o eixo 225 decolou, bom voo. Eixo 6225, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 320. 320 no perfil, 6225. Oxenê 6219, na saída prevista para o Galeão. Confirmando, Oxenem 12 no 1, Galeão, número 2, cópia agora. Aguarde cópia, por gentileza. Eu teria mais ou menos uma ideia da saída pra gente inserir aqui. Salvador, boa, Oxenem 13 no 1, estabilizado e 10, pistão no 0. Oceano M3 111, bom dia, tráfego já avistado, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. Hotel Lima Tango, está autorizado direto do pátio com proa norte, o vento 080 graus com 07 nós. Ilha autorizado nível 300 via Upper Zulu 17. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira saída Gole, transição Ofito. 5027 no transponder, 109.8 é o controle, tá 3304. Afirmativo, nível copiado foi o 300. Gente, reposição do plano para acionamento, puxa, portão 10, tá 3304. Ground, on here, November 70, Fox Trotty, ready to taxi, Abram 3. Esquerda, o helicóptero decolando com proa norte, não interfere com seu pouso, aguarda a pista livre, 6319. Gente, 6319. Mantenha escuta, 500 pés. Gente, mantenha 500 pés, condições visuais, reporte 20 mil capacidade. Claro. November 70, Fox Trotty Lima. Ok, via 3, then 1, then India and 2 for the holding point contact tower 118.6, 70, Fox Trotty Lima. Oceano é 6312, é o solo voltando? November 70, Foxtrot Lima. Go ahead, sir. Just correct. Initially taxi via Abram 3. Hold short in Abram. Okay, we'll taxi via Abram 3 and we'll hold it short where the Avianca airplane's taxiing back. Roger. Romeo Índia November Alfa, autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 090 graus com 09 nós. Decimal 1, alterno 33, decimal 25. 6311, Salvador Galeão, 360 ao nível autorizado. Open November 857 a rota. Decolagem no 0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda após Leda. Voa direto posição B10, não intercepta a rota Upper November 857. 50 no 5 no transponder, o controle 119 decimal 8.